levar o carro para revisão, pedir uma pizza, mandar flores para Bruna, fazer reserva no restaurante, pegar o terno na lavanderia. Tenha todos os telefones e endereços do que você precisar em apenas um clique. Baixe o aplicativo da Agecel e tenha uma lista telefônica completa no seu celular. É fácil, rápido e o melhor, é grátis. Acesse www.agecel.com.br e confira. Para anunciar, ligue 3333 3333.